cuidado pra ser mais que seu namorado. Invento desculpas pra antes da hora te ver. Vejo apaixonado, arrepiado. A noite de amor que pensa sentencia que nós nascemos um pro outro e a vida é bem melhor assim. Eu sei que sou teu e você já faz parte de mim. Me pega, me abraça, me aperta, me beija. Me ama como ninguém. Me pega, me abraça, me aperta, me beija. Me ama como ninguém. Me pega, me abraça, me aperta, me beija. Me ama como pega, me abraça, me aperta, me beija. Me ama como ninguém. Quando estou sozinho, penso em você. Fico contando as horas pra te ver. O tempo todo quero estar grudado, fazer mais que seu namorado. Invento desculpas pra antes da hora te ver. Yeah, yeah. O beijo apaixonado arrepia. A noite de amor intensa sentencia que nós nascemos um pro outro. A vida é bem melhor assim. Eu sei que sou teu e você já faz parte de mim. Me pega, me abraça, me aperta, me beija. Me ama como ninguém. Me pega, me abraça, me aperta, me beija. Me ama como ninguém. Me pega, me abraça, me aperta, me beija. Como ninguém. Me pega, me abraça, me aperta, me beija.